do estabelecimento prisional de Lisboa. Saúda-vos. Sejam bem-vindos. Locais de trabalho, e aos talhos, e eu estou cheio de pressa.